e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure. Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$ 69,00. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para 2 pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Fique ligado. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. A maior competição jovem de São Luís está de volta. Gigana Mirante. Atividades culturais e recreativas, tarefas e provas eletrizantes. R$20.000 em prêmios. Gigana Mirante. Competição exclusiva para universitários. Gigana Mirante. 4 de novembro no Espaço Cultural. Oferecimento Brahma, o sabor de ser brameiro. Realização Mirante FM, muito melhor. Gigana Mirante. Que beleza, hein? Você tomou um susto agora. Meu Deus, é em novembro, tal? Não pode fazer aglomeração. Não, calma. Isso aí foi uma chamada que você viu de 2012 aí. Dojinho garimpou mais essa aí, né? Uma ótima tarde pra você. Então a gente vai falar hoje de Gincana Mirante. É isso mesmo. É, vamos conversar com algumas figuras aí que fizeram parte dessa história. Principalmente nosso querido Marquinho do Alibi. Vamos estar conversando com ele. Ele que definia tudo nas, né, as tarefas sozinho. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Eu tive o prazer de apresentar quase todas as edições aí da Gincana Mirante. Começou nos anos 80, final dos anos 80, aí entrou pelos anos 90 e depois deu um tempo, aí voltou de 2012, teve a sua reedição. Inclusive essa chamada aí me deu saudades demais, além da, do Gincana Mirante com o nosso querido Magno Soares, tem a voz aí da chamada do grande Aécio Mack, né, nosso companheiro aqui durante muito tempo, né, que maravilha. Saudade, Aécio, fique sabendo disso, viu? Todos nós estamos com muita saudade de você. Em breve quero ter depoimento aqui com a gente, né, aqui no Linha do Tempo. Falou, Aécio! E a gente vai começando esse clima maravilhoso com Linha do Tempo, sempre de 1 às 2 da tarde aqui na Mirante FM, de segunda a sexta. É a Mirante FM toda sua. E a gente vai logo começar aí combatendo o papo aí com o nosso querido Marquinho do Alibi, grande Marco do Alibi, ele que era o grande responsável por todo esse agito mesmo lá, né? Tinha toda a galera, a gente trabalhava, era uma equipe maravilhosa, coordenação de Lúcio Brito, Cristina, enfim, toda uma galera, a galera da rádio toda se envolvia, a gente ficava lá, era direto, é impressionante mesmo, até o Gleidson citou isso agora há pouco, né? E o Marquinho do Alibi vai falar um pouquinho com a gente sobre a Gincana Mirante, para você que não conhece, escuta e veja também pelo aplicativo, né, o nosso aplicativo. Oi, tudo bem? Como é que você vai? Né, o app Mirante FM, você baixa aí, é de graça, vamos lá então. E aí, Marquinho? Bom, na Linha do Tempo de hoje vamos contar a história da Gincana Mirante, um evento que reunia amigos e vizinhos do bairro, companheiros de trabalho, amigos e artistas, equipes que concorriam a prêmios dados pela Mirante FM, e o trabalho era a diversão de responder corretamente as tarefas, de desafios propostos, enfim. Gincana Mirante ocorreu entre as décadas de 80 e 90, um evento que agitava a cidade de sexta a domingo. E como eu me lembro muito bem, né, às vezes eu ficava 36 horas acordado direto, não só eu, como também esse meu querido Marquinhos do Alibi. Mas a história não é só essa da Gincana, tem muita história para contar. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, é um prazer estar aqui participando desse fato histórico na história da Mirante FM, né? E nós começamos bem antes da Mirante FM, porque em 82 eu participei de um festival chamado Festival de Verão da Música Popular Maranhense, que foi co-produzido pela Mirante FM, com outra emissora, e eu participei com a música Alcântara, a qual obtive o terceiro lugar. E foi um fato histórico na minha vida, porque foi a primeira vez que eu subi no palco. Naquele dia, muitas pessoas famosas da cidade participaram desse grande festival patrocinado, produzido pela Mirante FM. Foi um festival lindo, onde tiveram Gabriel, Zé Pereira participando com Bucão, Macarra, que naquela ocasião participou com Boi de Lágrimas. Então, nós temos assim uma infinidade de músicas que participaram daquele festival e que hoje são notabilizadas, né? Bom, e como foi para você, depois disso, dos festivais e tal, você fazer parte do time da Mirante FM também? Porque você também fez parte da Mirante FM desde o começo, né, Marco? A minha vinda para cá foi muito engraçada. Eu vim conversar com o Zé Niesse, que Deus o tenha. E Zé Niesse me recebeu com muito carinho, que ele era uma pessoa fantástica, né? E disse, eu disse, Zé Niesse, eu quero trabalhar aqui. Ele disse, você começa amanhã. Foi desse jeito a minha vinda para cá, para a TV. A TV iria inaugurar, né? A rádio já existia. E a minha vinda para cá foi não só para produzir as coisas da TV, mas para produzir algumas chamadas para a rádio. Eu participava ativamente, né, desse dia a dia de produção de vinhetas, junto com o meu querido Américo Jerônimo, o Dojinho também. E foi muito legal essa participação que eu tive ativa aqui na rádio, na produção de chamadas, de vinhetas, de comerciais. E um grande produtor também, um grande artista, um grande compositor, um grande intérprete e também um grande humorista, né? Que fez parte também de programa da Mirante FM, fazendo vozes. Tem um fato muito engraçado. A gente fazia um programa chamado Buraco Negro. Eu, Celso Bosch, o Paulinho Nosso Cego participava. Porque era um programa totalmente diferente, irreverente, no meio de uma rock pauleira. E que eu tive o prazer de apresentar. No meio de um rock pauleira, eu entrava com Dona Felizmina, que era uma velha. E essa velha, ela fez muito sucesso. Ela tinha uma voz, eu vou fazer a voz para vocês. Ela dizia assim, por exemplo: oi, nós estamos aqui na Mirante FM agora. Por favor, traz um copo de galinha para mim, que eu estou precisando, para levar para o meu interior. Então era uma coisa engraçada. E uma vez eu falei que estava precisando de roupa. Tu acreditas que um dia depois, ou foi 2 dias depois, aqui na portaria deixaram várias roupas para Dona Felizmina, porque as pessoas acreditavam que era realmente uma velha que estava participando do programa. Isso foi um fato muito engraçado, né? Beleza, e daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo maravilhoso com o Marquinho, um bate-papo muito divertido, né, aqui na Mirante FM. E vamos seguindo aí no clima maravilhoso, curtindo aí Acredite Se Quiser. Acredite Se Quiser. Você sabia que não se deve comer carne de canguru, porque senão ela fica pulando no estômago? Acredite Se Quiser. Thank you. de som pra você, Guns N' Roses, na Mirante FM, Suicide Online. Essa daí também levantou demais a galera, né? Pois é, foi até chamada de gincana. Maravilha, tocou muito na Mirante. E, pois é, você também pode descolar, você pode dizer que perde alguma coisa do programa, eu quero saber de tudo. Tá lá no YouTube, é isso mesmo. Todos os programas estão sendo disponibilizados no YouTube. Vai lá no canal da Mirante FM, tá bom? Na plataforma da Mirante FM. E você, com certeza, vai curtir todos esses programas, tá bom? Esse de hoje, por exemplo, já no final da tarde já tá tudo certo, tá lá no YouTube pra você, tá bom? Também tem podcast, isso mesmo, em todas as plataformas aí, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, né, no iTunes, tem tudo lá, você vai no Mirante FM, né, nosso endereço na Mirante FM, e você lá de escola também escuta, pra você que não tá dando pra ver, tô no carro tal, tá, quero ver, coloca no podcast aí da Mirante FM, vai curtir, podcast Linha do Tempo, tá bom? Contando toda essa história, tá tudo arquivadinho, tudo lá, bonitinho, registrado pra você. Grandes ofertas você encontra na Saga Kia. Procura por um SUV Sportage com entrada facilitada, mais R$ 47.397,20. Sorento, entrada mais R$ 47.2.360. Capacidade de 7 lugares de puro luxo. Kia Rio, seu hatch moderno que só, confortável e tecnológico. Entrada mais R$ 47.993,57. Super valorização do seu usado. Troco na troca e taxas especiais para você. Agende sua visita e faça um test drive. Saga Kia, casa de amigos. Fica na Avenida Professor Carlos Cunha, no Shopping Jaracati. E você pode ligar para lá para marcar o seu test drive, né? O 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Valeu, galera da Saga Kia! Junto com a TVN aí, com o Montel de Barão, faz parte aí desse time maravilhoso que tá contando a história pra você nesses 39 anos, falou? Então tá bom, vamos aí conversar agora com o grande Paulo Goulart, né? Tem um depoimento do grande Paulo Goulart, ele que fez parte da equipe Desleal e vai contar pra gente um pouquinho aqui, tá bom? Sobre esse grande lance que foi a Gincana Mirante, se liga. E aí, Paulinho? Oi, tudo bem? Me chamo Paulo Goulart e eu fiz parte da equipe Desleal, que foi uma união de um grupo de amigos do Sítio Leal, um bairro aqui de São Luís, perto do Filipim, com alguns amigos que faziam parte da equipe White House. E, para começo de conversa, a gente resolveu criar a equipe usando trocadilho, né? O nome da equipe surgiu usando a palavra desleal, e aí substituímos o 10 pelo diz para mostrar para que a gente veio. E, para nossa surpresa, a equipe conseguiu participar de 5 edições, das quais 3 nós fomos os vencedores dessa maravilhosa Gincana Mirante. E claro, eu não poderia deixar de falar que a grande atração era a Gincana em si, com as suas malucas e criativas tarefas, fruto do engenho do Marquinho e do Ailib, que era quem colocava a turma toda para poder ir atrás das tarefas. E eu me lembro muito bem uma que deu bastante trabalho, que foi na madrugada, quando o período que todo mundo ficava mais ouriçado para poder ir atrás das tarefas, que era, o ano era de 1992, que você teria que pegar uma cédula de, salvo engano, de 5 mil ou 10 mil cruzados ou cruzeiros na época, moeda da época, com a terminação 1992. Então a equipe revirou a cidade toda e nós, acho que nós fomos a única que conseguiu achar essa famosa cédula com a terminação de 1992. E claro, a Gincana Mirante era o ápice das férias no mês de julho, mobilizava toda a cidade, não só quem estava diretamente participando, mas principalmente os pais, porque muitas das tarefas elas necessitavam de um auxílio das experiências daqueles mais vividos para levarmos, por exemplo, seja um objeto antigo, uma coleção antiga, um disco antigo, algo bem raro. E claro, eu só tenho a agradecer a Mirante por ter propiciado esse evento de tal magnitude, que naquela época conseguiu trazer todo encantamento, um frenesi, uma agitação para toda a cidade de São Luís e principalmente para a juventude que pôde ter vivido aquela época. O meu muito obrigado. Valeu, obrigado você, grande Paulo. Muito obrigado pela participação e toda essa galera da equipe de Real. E tinha aqui Pilha, Comé, daqui a pouco tem João falando da Comé.

Rubinho Jones, 96,7. É, Rubinho Jones, inclusive, a gente tem que frisar, porque é importante demais, é o único locutor que faz parte do primeiro time que ainda está aqui trabalhando na Mirante FM, que legal, né? Junto com toda essa galera maravilhosa, a gente tem uma honra de fazer parte desse time poderoso. E estamos mostrando para você, no Linha do Tempo, os 39 anos da Mirante FM. Que legal, é muita felicidade. Até dia 30 de setembro, de segunda a sexta, 1 da tarde, hein? E hoje nós estamos falando de gincana. Estamos conversando com essa galera maravilhosa e vamos continuar o bate-papo aí muito especial com o meu querido Marquinho do Alibe. Ele arrebentava, viu, velho? Agora a gincana foram mais de 10 anos dedicados. Agora fala pra mim, que loucura, porque você se trancava, né? Não tinha equipe não, era você. Eu me lembro que eu apresentei durante quase todas as edições da Gincana Mirante, eu estava presente. E você se trancava, criava as tarefas, as coisas, aí já era um trabalho enorme, né? Na verdade, assim, até me emociono que as quatro primeiras gincanas a gente teve a participação da Maria Laura Camarão, que trabalhava aqui, que hoje não está mais entre nós, mas foi a grande idealizadora da Gincana Mirante, foi ela que idealizou, que a primeira ainda não estava aqui, foi em 86, ainda só com a Mirante FM, por incrível que pareça. E a partir de 87 já entrou a TV. E ela me chamava para fazer as tarefas, para elaborar as tarefas. Depois eu fiquei praticamente sozinho fazendo tudo, né? Porque eu tinha muito medo que vazasse tarefa. Esse era o grande segredo da Gincana Mirante, que as pessoas especulavam, ah, vazou. Mentira, nunca vazou uma tarefa da Gincana Mirante. Por quê? Porque eu elaborava as tarefas, eu mesmo entrava na xerox, eu mesmo xerocava, eu mesmo guardava, ninguém via nada. Né? Não tinha mais ninguém, era só você. Não, era só eu que fazia tudo com medo que vazasse alguma coisa, que alguém contasse. Às vezes uma pessoa me dizia, me dava um toque, Marco, tu podia pedir uma coisa assim, aí eu fazia uma coisa diferente. Então, era fantástico, né? Quando a gincana ela teve dois momentos, ela passou... Primeiro, ela teve 48 horas, que era dois dias, era pauleira. Era pauleira. Minha mãe levava de madrugada uma fornada de pão de queijo, o lanche pra gente. Ana Cruz levava café de madrugada. A gente passava 48 horas dentro do espaço cultural, fazendo a nossa querida gincana, que foi um marco na história dos eventos de São Luís do Maranhão. Porque toda a juventude participava, era uma coisa incrível. Tinha equipe que tinha até helicóptero. Exato. Era uma loucura. Foi o surgimento do celular, que era, eu me lembro muito bem que a equipe Desleal, eles tinham foi o primeiro celular. Era todo um aparato, aquele tijolão, tipo um aparato que levávamos junto, que. A capa, tipo uma sacolinha. Uma sacola com. Era tipo um VT. Era uma loucura, mas foi um marco na história dos acontecimentos de lazer e desportivo de São Paulo. Parava a cidade, né? Parava. Parava, a gente fazia. Não, porque a gente fazia um desfile. Lembra? Antes da Mirante. Tinha dois eventos que a gente fazia antes. Era o Garoto e Garota Mirante, que era praticamente feito pela rádio, que a gente fazia uma grande festa na Gênesis. Da saudosa Gênesis, e nesse evento a gente escolhia o garoto e a garota, cada equipe apresentava, eles ornamentavam os camarotes. Já era o primeiro ponto, né? A primeira tarefa. Que podia ganhar o garoto de uma equipe e a garota de outra, não tinha problema. Já era a pontuação. E aí vinha o desfile de carros alegóricos pela cidade, era uma loucura. Eu me lembro que a gente fez um ano que era países. Cada equipe vinha com um país. Nossa, era uma loucura. Tinha gente carro que vinha com a Torre Eiffel, tinha carro da Inglaterra que vinha com a rainha dos Beatles cantando. Uma vez, era 3, 4 horas da manhã, você soltou uma tarefa que tinha que trazer uma joaninha. É. O povo pegava o besouro, preto, e pintava de esmalte vermelho, fazendo. O temido animal da madrugada. Todo mundo. Eu pedi peru albino. Era a coisa mais difícil. Uma esperança. Era difícil você pegar à noite, muito difícil. Tá entendendo? Uma coruja. Teve gente que conseguiu pegar a coruja. Um beija-flor. Tudo isso a gente pedia com devido cuidado, depois a gente levava, soltava na natureza, tinha todo um cuidado. Tá certo, grande Marquinho, daqui a pouquinho volta contando um pouquinho mais. Olha, é muita história mesmo, hein? Já, na Mirante FM, Marquinho do Alibe volta falando pra gente mais gincana. É, a Gincana Mirante! É a Mirante FM fazendo a festa na cidade, você vê. Parava mesmo geral, essa eu me lembro, viu? Uma Joaninha pediu na 3 horas da manhã. O povo trouxe, arrumava besouro e pintava de esmalte, de vermelho. Coitado do bichinho. Vamos lá então, vamos seguindo aí com o seu Linha do Tempo. Alô, Dajinho, aquele abraço, querido, tá arrebentando, viu? Tô gostando de ver. A nossa aula de inglês então tá maravilhosa. Can you hear me? Inglês para everybody. Vamos lançar agora um foguete da sabedoria. Eu vou contar, por exemplo, the 3, 2, 1, 0. Aí está, o foguete da sabedoria que coloca para fora tudo que de mais profundo ele tem no relógio de pulso. E agora então, dúvidas? Siliano, Siliano, qual o significamento explicativício da porta da espelanca da palavra push? Veja bem, a pronúncia correta é push. Veja bem, a pronúncia correta é push. Muito bem. Push é o que o corpo diz para o He-Man quando ele quer fazer uma bobagem. O He-Man, por exemplo, quer pegar o Penhalapa das 6 horas da tarde inteirinho nu, peladão mesmo, com bilu-bilu ao som do torresmo. Então, o corpo diz... Poxa, poxa vida, He-Man, isso é muito perigoso. Siliano, Siliano, qual o significamento explicativíssimo dessa palavra que me deixou um pouco mais burro? A palavra é capital. É capital. É capital. Veja bem, capital é ligado ao futebol. Eu não sei quem foi o árbitro de São Paulo e Guarani. Então pergunto, ei, seu Paraíba Panaca, sabe quem foi capital o jogo? Eu não, rapaz, eu também não sei o significamento explicativício desta palavra. Siliano, cadê aquele bicho pré-histórico? Tá aí com o senhor? E o Siliano ficou louco, sai daí, rapaz. Filho, vai, é o Silianinho. Silianinho, o que significa a palavra defende? Sai. Defende. É defend. É defende. Defend é um tipo de ferramenta. Então, para reganhar o parafuso, eu não uso nem alicate, nem martelo, nem alitelo. Eu uso uma chave de fenda. Daqui um time, mais inglês pro save. Oh, não! Muito legal mesmo. Ave Maria. Vamos lá, então. Vamos voltando aqui com os nossos depoimentos. E agora a gente vem trazendo aí nosso querido João Fonseca, aí da equipe Como É. Tem mais história para contar aí da Gincana Mirante. Vamos lá. Olá. Tudo bem? Me chamo João Soares da Fonseca, sou um dos fundadores da equipe Comé, junto com Luiz Henrique Polari, meu amigo, que Deus tenha lá no céu, um cara maravilhoso. E falar da Gincana Mirante é falar de alegria, falar de compaixão, de sensibilidade, de fazer amigos. Isso tudo, graças a Deus, a Mirante nos proporcionou. A Mirante FM, no mês de julho, era fantástica. Parava São Luís. Eu lembro que a gente, garoto, 18, 19, 20 anos, a gente fazendo parte de um movimento que parava São Luís do Maranhão. É, tarefas como pegar um tatu, um beija-flor, uma coruja, um petróleo bourbon, uma caixa de sorvete Geneve. Isso tudo fazia com que a gente se movimentava. A equipe Comé, sem dúvida nenhuma, era uma grande equipe, onde a gente foi 3-4 vezes campeões. E também ficamos 2 vezes ou 3 vezes em vice e 1º terceiro lugar. Pena que a Gincana acabou, mas a Gincana proporcionou que a gente formasse muitos amigos mesmo. Eu lembro que na FM Mirante tinha Cesarinha, César Roberto, João Marcos, né? O Jomar agora. É, lembro também do Gilberto Mineiro, de pessoas que faziam parte dessa família Mirante. E a gente... Ou a gincana era muito interessante, porque todo mês de julho meu pai chegava a dizer assim, lá não, lá vinha a gincana Mirante, então a casa de papai ficava cheia. E só lembrando uma coisa, quando a gente formou a Comé tem um boneco, e esse boneco eu devo muito a Cabalau, Cabalau que construiu o boneco da Comé. Mirante, obrigado, Mirante, valeu. Mirante, obrigado por fazer a gente feliz, e essa época a gente foi feliz, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês da FM Mirante. Obrigado. Valeu, depoimento realmente emocionante, viu, meu querido Joãozinho? Pô, lembro sim, meu Deus do céu, que essa galera maravilhosa, viu? Impressionante. Daqui a pouquinho tem mais depoimentos, daqui a pouco A gente tem aí mais o final da entrevista com o Marquinho do Alibi, falando da Gincana Mirante. Mas agora vamos falar também do nosso patrocinador. Nós temos aí, você já sabe qual é, né? Nós temos a Saga Kia e nós também temos o Lebaron, Motel Lebaron, lógico. E tem também a TVN. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Tá barato demais, vai lá, corre. Eu disse internet 100% fibra com 200 mega por R$ 139,90. Que legal. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia? Assine TVN já! 31 99 72 70. Linha do Tempo. Thank you.

com música, alegria e prazer. Mirante, Mirante FM, AM Stereo TV, tocando o seu coração com música, alegria e prazer. Poxa, essa aí me fez matar a saudade, hein, Dojinho? Nossa, me fez até sair, assim, encher os olhos de lágrimas, viu? Realmente maravilhoso. Esse jingle aí eu tive o prazer de gravar, né, junto. Foram três jingles, inclusive, juntos. A gente já mostrou do César Roberto. Esse aí foi comigo. Tem um outro do Tony Tavares. A gente vai mostrar na segunda-feira. Realmente muito emocionante a gente aqui da rádio fazer parte de toda essa história, né? E a gente fazer essa história pra você, tá bom? Valeu, esse jingle maravilhoso aí. Muito legal mesmo, viu? Deixou até sem palavras. Bom, vamos lá então. Já que eu tô sem palavras, deixa o Marquinho do Alibe falar um pouquinho mais sobre essa gincana Mirante que arrebentou geral, viu? E a nossa querida Mirante FM também tem um papel fundamental na formação de muitos locutores, de muitos produtores da nossa cidade, né? Muita gente passou por aqui, muita gente boa também, né? A gente só tem saudade desse tempo. Marquinho, bom, eu acho que a gente é papo para 200 dias no mínimo, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente no Linha do Tempo, né? Contando mais um pouquinho dessa história desses 39 anos de Mirante FM. E queria que você fizesse as suas considerações finais e também pedisse uma surpresa, pedisse três músicas que a gente vai tocar, uma maranhense, uma nacional e uma internacional. Nossa, olha, se eu fechar os meus olhos, eu vejo aquela salinha com os LPs todos colocados. Aí eu vejo Tutuca, Cristina Almeida, Coqueiro. Era uma turminha que a gente se encontrava. Jorge Tadeu, a gente se encontrava nos corredores, porque era uma coisa pequena. Karina, que Deus a tenha, ficava na recepção. Karina Tomé, lembra de Karina Tomé? Eu só tenho felicidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por fazer parte dessa história. Eu vou pedir as três músicas, tá? A Maranhense, eu acabei de falar, eu vou pedir Boi de Lágrimas, de Raimundo Macarro. Vou pedir com ele, se possível. A internacional, eu vou pedir uma. Deixa eu ver aqui. Eu deixo ao seu dispor. A internacional. A nacional, que marcou muito a época da Mirante, Flávio Venturini. Qualquer uma de Flávio Venturini, que naquela época marcou muito. Pedro Sobrinho colocava, era a cara dele colocar Flávio Venturini. E a internacional fica à sua disposição. Então, ok, muito obrigado, Marquinhos. Amém. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado mesmo do fundo do nosso coração, meu querido Marquinho do Alibe. Que bom que você fez parte dessa história e contou muita coisa legal hoje, viu? Demais, demais, demais, demais, demais, demais. Vamos fazer o seguinte. Opa, deixa eu abaixar que ainda não é esse depoimento, não. Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos atender os pedidos aí do Marquinho, né? Vamos atender aí o pedido do Marquinho do Alibe. Nós temos aqui Boi de Lágrimas com Alcione. Vem Flávio Venturini, Noites com Sol. George Benson, Give Me the Night pra você, meu querido. Sabiá já mostrou seu canto. Levantou maioba, já um tremeu quem fez foi Maracanã. Depois chegou o batalhão da mata, enfrentou o contrário no cordão. E foi Sete França Pereira, esse foi tão pequeno. Chega Madre Deus de São Pedro, fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amo ver que boi também chora. Também sente o dor, que boi também chora. Também sente o dor, que boi também chora. nessa pereira, viu? Esse boi tão pequeno chega, Padre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amo ver, que boi também chorar. Também sente dor, que boi também chora. Coisa bonita, Aldeia Alcione, interpretando maravilhosamente bem, lógico, como sempre, né? O nosso querido Raimundo Macarra, boi de lágrimas. E vamos aí, se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suíte simples, luxo presidencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante, o aeroporto. E a nova elevador panorâmico. Essa eu quero conhecer, viu? Bom, e as promoções são muitas, hein? Vamos a algumas. Super café da manhã, das 6 às 10. Almoço executivo, inclusive, com escolha do cardápio, do meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, segunda a sábado. Motel Lebaron, Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, a R$69. Uau! WhatsApp 981278449 ou ligue 3248-1849. Bom, como existem várias promoções, né, do Lebaron, elas não são cumulativas, tá bom? Tá dado o recado, então? Mais uma vez, um abraço aí pra galera do Lebaron. Também um abraço aí pra galera da TVN e da Saga Kia, então. Nossa Senhora. E agora um abraço muito especial pra mais uma grande figura que fez parte aqui do time da Mirante. Ele é irmão de Jorge Tadeu, pra quem não sabe. Jorge Tadeu hoje tá na Bahia também. Em breve já fizemos uma entrevista maravilhosa. Ele vai estar conversando com a gente aqui, falando de ondas e lombras, de produção, de agito, de música. E esse que vai fazer agora o seu depoimento é Ronald Pimenta. Ele já foi chamado de Ronald Pimenta, né? E hoje vai estar aí já também continuando o trabalho, né, com a locução, né, com a técnica de locução, sonoplastia e tudo. E ele vai falar, vai dar aí pra gente o seu depoimento, né? E aí, Ronald Pimenta. Alô, você da Mirante FM 96,1. Eu sou Ronald Pimenta, locutor, produtor e sonoplasta. Quero parabenizar a Mirante FM pelos seus 39 anos. E olha que eu fiz parte dessa equipe nos anos 80 e 90. Essa grande emissora, esse grande veículo de comunicação. Uma FM inovadora e moderna para a época. Locutores como César Roberto, Darlan Andrade, a locutora Gisa Franco, Mayra Nogueira, o Huerto Araújo e João Marcos, Dorginho Sonoplasta, programadores como Coqueiro, Hernani Garrido, Pedro Sobrinho, Evandro Costa, hoje coordenador da emissora. Tenho saudades do Mirante Memória, depois da praia, depois de tudo. Sucesso Mirante, as mais pedidas do comecinho da noite e a programação noturna no qual nós fizemos. Olha, parabéns para vocês da Mirante FM. Parabéns a toda a equipe. Tive orgulho de fazer parte dessa equipe maravilhosa. Parabéns, Mirante FM, sucesso sempre! Valeu, meu querido Ronald Pimenta, saudade, meu amado, que bom te olhar. Que legal saber que você tá muito bem, isso é bom demais. E vamos seguindo aí com os pedidos do Marquinho, agora a segunda, nacional, pedida por ele, Flávio Venturini, o mineiro Flávio Venturini, tocou demais aqui, como ele disse, Pedrinho adorava programar Noites com Sol, lembra? Sério? Eita, meu filho, aí vem Marmota, é o seu Calunga. Numa tarde de domingo, seu Calunga resolve ir ao cinema. Incrível! Seu Calunga tá entrando no cinema pra assistir o filme do Stallone. É não, meu filho, tô entrando é só pra pedir o autógrafo dele. Mirante. São milagres, noites com sol, hoje eu sei não são miragem. Noites com sol, posso entender o que diz a rosa. Amor chegou. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu. Vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Com sol e neblina, deixa rolar meus retinos, oh, oh, oh. Deixa entrar o sol. Livre será se não te prender. Então verás que não se vendem ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Trazer o sol, vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono, vem me aquecer no seu corpo. Deixa o sol entrar. Filha de som, Flávio Venturini, Noites com Sol. Quando entrava a música assim, a gente andava, apresentava assim, né? Tá aí, tocou pra você na Mirante FM, Flávio Venturini, Noites com Sol. Coisa maravilhosa, tocou muito na Mirante FM, toca, porque o sucesso é pra sempre, tá certo? E também agora vamos mostrar aqui, né, um presente maravilhoso, né? Tô mostrando pela primeira vez aqui no Linha do Tempo, e daqui pra frente a gente vai estar mostrando direto nas nossas redes sociais também. Um presente que o Chiquinho França, que é um grande arranjador, né? Chiquinho França, que além de um grande músico, um grande compositor, um grande intérprete, é um músico, ele tem uma mão, eu chamo ele de polvo, né? Porque ele coloca é cheio de braço, cheio de dedo, é impressionante. Meu querido Chiquinho França, ele que inclusive aí maestrou com toda a sua competência, fez os arranjos aí de diversos festivais da música carnavalesca, né? Fez muito jingles, aquele jingle inclusive que a gente estava cantando foi arranjo dele também. Uma figura maravilhosa, grande Chiquinho França, né? Ele que levou, né, a música também via Mirante FM, né, para o público em praça aberta. Foi na praia, foi na Maria Aragão, foi no Sebrama, enfim. Aí a gente levou o Festival da Música Carnavalesca, ele lá sempre, né, fazendo os arranjos e tudo mais. Muito legal. E o Chiquinho fez um jingle pros 39 anos. Né, os 39 anos da Mirante FM, e a gente vai executar agora pra você com o maior carinho. Vamos lá, Chiquinho França, 39 anos, Mirante FM toda sua. Yeah, yeah, Mirante FM, a rádio que é toda sua. 39 anos de música no ar. Feliz aniversário, Mirante FM, faz a festa pra você. Parabéns, Mirante FM. Essa festa é nossa. Tá aí, beleza. Muito obrigado, meu querido Chiquinho França. Obrigado por esse jingle maravilhoso, por sinal. E aí? Rádio Mirante FM Estéreo. 84, ano 3. Legal, e a gente vai chegando ao final dessa edição aqui do seu programaço. Esse é o seu programa Linha do Tempo. Segunda a sexta, você já sabe qual é, né? Segunda a sexta, 1 da tarde aqui na Mirante FM. Daqui a pouquinho tem Relô com o Elô Batalha. Que maravilha. Bom, gostei demais hoje. Tô gostando cada dia que passa. E amanhã a gente vai estar falando aí da Bendrugada Mirante, da Noturna Mirante. Vamos estar falando da programação muito gostosa que a Mirante FM, que faz uma programação com muita qualidade, evidente, mas na madrugada, na noturna, a gente pode ser mais exigente ainda e leva para você uma super programação, tá bom? E a gente vai estar falando disso aí. A rádio que já encerrou 2 horas, encerrou meia-noite, abria 6 horas da manhã e hoje é 24 horas aí fazendo a festa para você, tá bom? Amanhã com diversos depoimentos, figuras maravilhosas que estão hoje em outros, né, em outras sintonias de rádio, lógico, no dial, mas estão sempre sintonizados aqui com a gente e vão estar mandando seu depoimento, tá bom? Amanhã a gente tem várias figuras maravilhosas aí para mandar o seu depoimento, tá bom? Valeu, muito obrigado. Valeu, Elô, maravilhosa. E daqui a pouquinho ela tá na área para fazer o Relô. E vamos atender, então. Aí o pedido da música internacional com Give Me The Night. Até enrolei aqui. Give Me The Night. Tá bom para você, George Benson? Valeu, Marquinho do Alibre, muito obrigado. Valeu toda a galera que tá presente aí na Mirante. Tamo no aplicativo, hein? Tá lá, tamo no aplicativo. E hoje à noitinha, você já sabe, esse programa já vai estar disponível, que nem os outros, né? Nessa mais edição maravilhosa lá no YouTube, tá bom? Também, lógico, amanhã de cedinho já tá no podcast pra você. Aí tá tudo certo. Valeu, Rainara! Valeu, Paloma! Valeu, meu querido Pedro Sobrinho, Dorginho, Evandro, toda a galera da rádio, um beijão! Amanhã eu tô de volta. 1 da tarde, aliás, hoje à noite já com MPM, vai ser especial, só clássico pra você. George Benson na Mirante FM. Until the morning light, cause there's music in the air and that's